Brasília, eu tenho aprovado correção. Aguarde o meu Tupac 6225, muito provavelmente é o 380, vai ser aprovado para o senhor. Prepare a árvore, pode estar por Elétrica. Gente, aguardando, senhor, 6225. Graças. Geral 9970, solo aos 07, chama o sol Salvador 9201. Fazer um 3153 ou 3A, DNA, ele fala 0170 graus, 1-1. Além da cola, 3153. Tem bom voo. Tivemos 9-7-0, bom dia, autorizado Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 9-9-7-0. Alfa, Kilo, pátio 3, tchau. Poxa, Chiné 6225, pronto para cópia. Afirma, senhor, Chiné 6225. Poxa, Chiné 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via presumo 7, nível de voo 380. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5431 no Xenem 225. Autorizado, Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Zulu no 7, nível 380, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5431 no Xenem 225. 5431, cotejamento correto, Xenem 225, portão 612, chama em ponto para o pushback instrumento. Chamará pronto para o pushback instrumento, Xenem 6225. Olá, bom dia, Xenem 62, 1-1 no portão, com informação, até o Galeão. Suno 1, portão 5, ciente, informação até o Confere. Galeão, tem 360, já aprovado, pronto para o Xenem 6201, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via para novembro 857 até Moussul, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle 120 decimal 8, transponder 5436, o Xenem 6201. 6-0 para o Galeão, via para novembro 857, Moussul, decola no zero, direita na Dael, Leda, Irumi. 208 Salvador, aciona 5436, Xenem 6201. 5436, protegimento correto, Xenem 6201. Portão 5, chame pronto para o custo de saneamento. Xenem 6153, decolado 1-1, chame controle Salvador, frequência 120 decimal 80. 08, bom dia. Tan 3153. Tan 3153, bom dia, contato radar, tudo mantendo nível 360, voa lenta. 360, pode cumprir o perfil da subida, senhor? Tan 3153, autorizado, via saída. Obrigado, cumprir o perfil 3153, 360. Autorizado de decolagem, pistola 0, vento 1, 4, 0, graus 1, 2, né? Aprovado por estacionamento, Tan 3890, show me from protect. Camarada 3890. O Golf Mike Alpha, bom dia. Confirme parte dos encontros e pistas de onde decola? Autorizada para Sierra Bravo Lima Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100. Decola pistão no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo após direto. Controle 120.8, transponder 5414, Papá tem o Golf Mike Alpha. Controle 517, super conforme autorizado. 7, 3, 5, 7. Como é que é a pista no 7, curva à esquerda? O senhor vai curvar à esquerda conforme carta, senhor. Sobe até o nível 100, respeitando as restrições da saída Momo. Mike Oscar, Mike Oscar, Oscar, curva à esquerda após a decolagem pistão no 7. 7, 3, 5, 7. Está passando o Wolf Mike Alpha, autorizado para Sierra Bravo Lima Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100, decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda. Saída Momo foi direto. Controle 120.8. Transponder 5414, Papatango Golf Mike Alpha. Correto, Golf Mike Alpha, qual que eu vi? 102 a bordo, na parte 5, acionamento táxi e decolagem, chame torre frequência 1.8.95, Golf Mike Alpha. Fala Salvador, bom dia, eu vou 1.9.63, está ciente da informação, hotel no 04, autorização de tráfego, valeu. 1.9.63, bom dia. Informação em curso de hotel, confere. Galeão, já tem o 3.60 aprovado, deixa eu ver se posso cópia. Está pronto, igual 1.9.63. 1.9.63, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via para novembro 857 até Novo Sul. Nível de voo 3.60, sistema 100, primeira curva à direita, saída da El. Após a El, voa Leda, após Leda, voa direto, posição Irume. controle 120.8, transponder 5445, voo 963. Autorizado nível 360, dia P November 857, Moussa. Decolando 10, após decolagem de curva direita, Sael, Leda, Irume. Controle 20.8, transponder 5445, voo 963. 5445, regimento correto. Voo 963, portão 4, chame próximo para pushback, acionamento. Chamará o voo 963. Bom dia, Azul 4201, hotel confere 340 Campinas, já tem aprovado. Prepare da El, transição Mótila, senhor. Agora de 1 minuto 4. 251, alterna 13395. Recife, 251, 3395, obrigado, bom dia. Bom dia, voo no 093, confins. Eu tenho o nível de voo 360 já aprovado, informação em curso é hotel. Aguarde 1 minuto, cópia número 2 para cópia no 093. Esse é o hotel, aguardando cópia no 093. Pessoa 3890, 163 a bordo, 3 horas e 36 minutos de autonomia, alterna Fortaleza. É, 3890, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que negão no 019, do ponto de espera quando o ponto chame torre, frequência 18.95 da 3890, tem um bom voo. Já está por zero, comando torre 295, obrigado, boa semana, está 3290. Ponto 201, no front pocket. Azul 4201, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Tapá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva. Controle 120.8, transponder 5435, azul 4201. Por gentileza, confirme somente seu local de pertencimento. Confirmando, pátio 3, pátio de cargas, é isso? Chame pronto para o pushback azul 4201. Voo no 093, pronto para a cópia. Voo no 093, autorizado Serra Brava, Charlie Fox Trash, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pista em 100, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor Royal essa, após Delta Alaska direto nítido, conforme a roda do plano, senhor. Controle 120.8, transponder 5450 Gomes 096. Ali decola, está 3890. Gomes 093. 5450, protegimento correto, Gomes 093. Porto 9, chame pronto para o posto de saneamento. Camará posto de saneamento, Gomes 2. Camarador, eu vou por 865 para cá, Gomes 3, informação até. Gomes 865, informação até. Confere, Brasília, eu tenho correção. Aguarde de coordenação para Brasília, senhor. Prepare árvore após árvore, elefo, 865. Árvore após árvore, elefo, aguardando o voo 865. Direita após decolagem pista no zero, saída árvore após árvore, voa Elefa. Controle 120.8, aciona 5451 voo 865. Cuidado para Brasília, de 2.360, primeira aerovia pelo 17, decola da 1.0, posto árvore Elefa, temperatura à direita, controle 120.8, transponder 5451. 5451, protegimento correto, voo 865. Chame quanto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. 1-0. Portão 10, gente. Salvador, Senane 285. Prossiga M25. 06 para o posto de acionamento, informação hotel. M25, 62, aprovado para o acionamento, chame táxi. Samaré. Para o táxi do Senane 625. 08, 3890. Livre, chame táxi azul 4201. Vou 330 via 3 da PUCA. 330 via PUCA, 3890. Salvador, gol 1963, autorização, pushback acionamento. Eu fiz, eu não coloquei a matrícula. Então, gol 1963, está no 04, autorização, pushback acionamento. Posição 4, aguarde aproximadamente, correção, aguarde para o posicionamento, gol 1963, aproximadamente 3 minutos. Aguardo, gol 1963. Posição 9, aprovado, chame pronto para o táxi no 093. 093, 6225, algum problema com o pushback? Negativo, o único problema foi o operador de finger aqui, que ele tava cansado e demorou pra chegar no gate aqui. Certo. Mike Alpha, Universal National Taxi. Mike Alpha, Live Taxi, eu tô considerado a papai, chama o até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte principal e Índia, no ponto de espera quando Santos me foi Rio no 8 do Simão 95, Senegal no 019, 142, 250 Galeão, confirma? É, 136, 2 horas e 50, Galeão, confere. Obrigado, meus amigos, please, guarde para a gente ficar aqui. Canal 6225, 117, 17, 3 horas, até na Goiânia. Obrigado, 6225, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, seguindo o Embraer 190 da Azul. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na sequência 18, decimal 95, Senegal no 019, 1225, tem bom voo. Autorizado, táxi, segue o azul, que vem pela direita, ponto de espera da 10, 118, decimal 9562. Voo no 093, segue o Airbus 322 da Avianca, sua frente em direção ao ponto de espera, pista no zero, via taxi Índia. Senegal no 019, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95, 1093, tem bom voo. Tem 093, segue a Avianca, lá de 295, bom dia, bom trabalho. Mike Serra Golf, até o confere para Mupo G, aguarde contra Mike Serra Golf, para Palemomo. As Azul 4201, Mateus Fonso Vera da Hora. Meu Mike Sierra Golf, confirme parte onde se encontra e pista de onde decola. Papa Romeo Mike Sierra Golf autorizado para Sierra Novembro, Quebec, uniforme, conforme rota do plano de voo, nível de voo 080. Decola pistão no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo direto, controle 120.8, aciona 5433, Papa Romeo Mike Sierra Golf. Acionamento táxi e decolagem, chamei torre, frequência 118.95, Golf, com Golf. Primeira 3, só mais um minuto para o seu pushback. 7963. Anotando o Golf Mike Alpha, contato radar, submanteia nível 100, sem restrição em saída Momo. Alpha. Gente, mas tem a Golf no táxi. Mais um minuto. Autorizado ali a manter pista no 0, 1825. Deus aqui, chamou? É o 1-8. 1-8-65, prossiga. 10, guarde o posicionamento no 8-65. O 1-9-6-3, aprovado o posicionamento, portão 4, chame pronto para táxi. Autorizado o posicionamento, vamos lá, táxi, igual 9-6-3. Posicionamento 2, 1, 1, portão 5, aprovado, puxa, acionamento, chame táxi. Salvador, Paz Pereira, da RDL da House. Azerando 2229, aciona a identificação, desce para nível de voo 060, chegada a Mari. Intel, desce 060 na Mari, acionei a identificação, pode vai, tá? Acelerando 2229, autorizado ETAP. Autorizado ETAP 2229. Obrigado. Controle Salvador, Azul 4201, colado saída da El, cruzando no meu carro. Azul 4201, contato radar na decolagem, submantém nível 340. Voa além da pós 2000 pés. Submantém nível 340. Após esse meu pé, boa lenda, Azul 4201. Como é que será, Golf? Mantém o ponto de espera da PEPA. Via 225, autorizado a decolagem da 1-0, vento 160 graus, 1-1 mais. Autorizado a decolagem da 1-0, final 62. Índia, é isso? Positivo, solicita autorização que é bom, parte 3 para parte 1 no FIG número 1. Tem que ganhar o Yankee Índia, aguarde para início da bota. Positivo. Aí o 275, contato radar 58 milhas, Flash Vance, Salvador, Boa Mari para interceptar a chegada da Mari, negócio de retida 10070. Gente, Mari, Miguel, 070, 2775. O Golf Mike Alpha, assim que possível, o chamado do pouso. Dando pouso em Lapa, 1-1-2-0. 1-1-2-0, copiado. Solo Gol 963, plano para o passe, PLB 150, autonomia 3 horas e 21, alterna Campinas. Salve. 3625, decolado 37, encontrou em Salvador, Fundação 2028. 1208, Oceana 6225. Ponte Espera 195, Gol 963-109, ajuste, as informações estão corretas. 62-1, até a bordo 1-1, alternando o ponto de estacionamento 0-3. Sete radar, você mantém nível 380, saiu da árvore. 380, chega a árvore, 6225, chega. 1 a bordo, copiado, Oceana 621. Táxi aprovado via ponto de correção, parte 1, Índia, deu ponto de espera do Sala 0, que negado 09, no ponto de espera quando pronto, chame 218, do Sala 5, 621, tem um bom voo. 958, mais quantos minutos para iniciar a descida? Nesse momento, livrando 17 para o 050, do 4958. Do 4958, desça para 2000 pés, ajuste no 019, sem restrições. 2000 no 019 sem restrição, a do 4958. Agora, eu tenho alma no seu filho aqui. Já veio um no meu. 5 para gente ver o cheque seu rádio, veio muito baixo. Eu coloquei palmas e 168 o QB, confere? Afirma aqui, 168, alterna palmas, 3 horas e 13 minutos de autonomia. 0313 de autonomia, copiado. O voo no 865, táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 09. No ponto de espera, quando pronto, o time correu no 8, decimal 95. No 865 tem um bom voo. A Índia, considera 895, obrigado, bom dia. Para a confecção do plano de voo, 4090. Bem, posso comparar o Oscar? Autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Quebec Vitor, 1-10, corredor Achama, 7 direita, código 5440, controle de saída 120, décimo 80. O curva à direita, proa 315, limite 10 milhas na estatua, informa o tráfego para a posição de 11 horas a 20 milhas a Catango 72, cruzando o nível 115 para 2000 pés, rumo ao nordeste. Proa à direita, 315 por 10 milhas na 6225. Decolagem da pista 17, vento 160 grau 08 nós, o ajuste do altímetro no 099. Decolagem da pista 19, Presente, autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. Dono autorizado ILS, vai reportar estabilizado azul 4958. O Xalé 6225, tráfego superado, voo direto Elefa. Queda direto Elefa, 6225. Dono 649, reduzo a velocidade para 2100 mais, número 4 na aproximação. Ótimo, reduzimos 210 mais, bom, 4 mais. Azul 4201, chame centro Recife, 125 decimal 1, ao término 133 decimal 95. Recife, 125 decimal 1, ao término 133 decimal 95. Passarei de 2229, desça para 3000 pés, ajuste 1019. Continua a descer a 3000 pés, ajuste 1019, 229. Ao eixo 1028 livre? Afirma. Zona 093, mantém a saída devido ao tráfego na mesma saída, Arbor Elefa. Excelente, 093. Confirme patrulhinho zero. Como, Salvador? Na escuta, senhor. Confirme sua posição, Lídia. Na posição, pátio 3. Para. Posição 7R. Gente, confirme, já pronto para ingresso no pátio principal? Afirma. Livre ingresso, pátio principal até o portão 01, atento somente ao voo à sua frente, ok? Atento somente até o voo, livre ingresso, portão 1, mantendo os pedidos constantes, chama o término, Alfa Yankee Índia. Índia. Boa, 290, bloqueio rádio 290. Inicialmente mantém a proa de Momo Mike e Serra Golf. Mantendo Momo Golf. No 649, alteração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite magnética 100 de Sintra. Posição direita 230, limite 100 de Sintra, no 649. Eu chamo a 6225, chamo centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. 260, alterno 28, 862225, bom. Passarei do 2229, desça para 2000 pés, autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, 29. 119, 120.8. 120.8. Chama 019. Para 3000.792.75. Estabilizou, azul 4958. Azul 4958, completo o sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. 895, gráfico, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 1963. 1963, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo 360, 963. Goma 093, chame centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. Goma 093, bom dia. Oxi. Sagrau, usou a dúzia de nós. Que Serra Golf livre extensão nível 080. 080 ainda restrita para o de Goma? Ainda, restrito na proa de Momo, informe tráfego 12 horas, a 1 a 0 milhas, cruzando nível 050, Bravo 738. 7 Golf, atenção 080. Gol na 649, deixa para 3 mil pés, ajuste chama 019, aguarde vetor para o localizador. 3.019, aguardando o governo passado. Avião 775, desça para 2 mil pés, autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2775. 1-0, curva direita ingressando no litoral, mantendo a linha do litoral, chame o controle em 120, decimal 8. Curva direita, Samaná, 120, decimal 8, ou patrulha 0, grato, bom dia. Azul 4958, informa helicóptero, decolou da 17, está a 500 pés, prosseguindo para o litoral, não interfere na aproximação. Vento 160 graus, 149, pouso autorizado. Ok, livre pouso 10, azul 4958. Tuna 6211, nosso 44, 120.8, bom dia. Obrigado, bom dia. Tuna 6211, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, com chance de voar da EL ou Leda? Autorizado direto Leda, o sinal é 219. Direto Leda, 360, muito obrigado. A série 2229 completa o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Pois é, Salvador. 2229, da Passarelo. Passarelo, continua a aproximação para o C10, aguardando pista livre. Vai, nossa. Subestima 8. 2-0, 228, controle, bom dia, patrulha 1-0. Patrulha 1-0, prossiga. Decolada internacional, mantendo aqui o fone do Até. Depois eu passo a prego para a vitória da conquista, patrulha 1-0. Estacionado 1-7-7-4. Sente, patrulha 1-0, mantém as condições visuais, ajuste 1-0-1-9 e reporte fora da barra. Reportará fora da barra, o patrulha 1-0. Gol na 649 para o localizador esquerda 1-3-0, deixa para 2 mil pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Poxa, esquerda 1-3-0, deixa para 2 mil, uma maré estabilizada. A Barra Romeu Mike encerra gol, seu autorizado direto do China, quando possível chamada para pouso. Centro de China, está chamando pouso ao 1040. Gente. 958 no solo 49, direita solo Salvador, 121, décima 1. Direita 121, 1 azul 4958. Passaredo 2229, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 099. Autorizado pouso, 110, passaredo 2229. Azul 2775, completa o sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. 2895, azul 2975. Oi, Salvador, bom dia, azul 2775. Azul 2775, bom dia, ajuste 1019, continua a aproximação, número 2 para pouso. Como número 2, aguardando ainda 2775. No 865, tem condições de decolagem assim que autorizado? Gente, boa noite 865, após a passagem do ATR Passaredo, que pousa, a linha mantém 1-0. Pode a passagem do Passaredo, a linha mantém 1-0, boa noite. Controle, o Pai Cargo solicita o final da antena. 7 é o Mike Serra Golf, sobre mantém o nível no 00. Boca. Dono 963, sendo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Ok, Recife 251, 3395, bom dia. Bom dia. 4010, informe, irá manter 500 pés até o destino? Recebendo o compartilhado, Alfa, antes da... É, Juliette. Alfa, da Juliette. Bruno 649, completa o sinal, chama a torre, Bruno 18 do sinal 95. 1895, contra o Salvador, 649. Salvador, bom dia, Gol 649, vai passar do nada. Bruno 649, bom dia, ajuste no 019, continue a aproximação, número 2 para pouso. 7, Gol 649. Autorizado o ingresso Juliette, Pátio 1, posição remota 1-2. Juliette, Pátio 1, 1-2, 2-3, 2-4. Azul 2775, autorizado o pouso, pista 0, vento 150 graus, 109. Juliette, autorizado o pouso, baixar travado 2775. Firmando para o solo? Atenção, é o Mike aqui de Alfa, autorização de reboque aqui da remota 14 até a ponte 9, bate principal. Bruno 20, decimal 8. 208. Pé? É, bate 1 da remota 14, ponte 9, bate principal. Arredado, sobretário nível 360, após 2000 autorizado direto celeste. Bom dia, autorizado até 360, após 2000, voa direto elétrico, voa no 8 metros. 973. Rio 5903, Recife, informação em curso à Índia, pronto, cópia o nível 330. Afirmativo, prossiga. 5903, Salvador Recife, autorizado nível de voo 330, decolando a pista no 0, primeira curva à esquerda, assistido a saída Tuca, Jamo, Caju, onde intercepta a rota Pesulu 17. Transponder 5452, frequência do controle 120, decimal 80, Rio 5903. Autorizado para seguir no nível 330, decolando da onda com a primeira curva à esquerda, na saída Pucajamocá, Joa, após na Peruíque 17. 5452 no transponder e o controle é o 12050. Apenas corrigindo, a aerovia é Upper Zulu 17 e a frequência é 120 decimal 80. Positivo, então é Upper Zulu 17 e o controle 12080. Correto, Rio 5903, o cotejamento, num pátio 3, é após quando pronto para acionamento e pushback. Chamarei. Mike X-ray Alpha. Autorizado o reboque até o portão 09, agilizando na medida possível a ponte alterna. Positivo, muito obrigado. Vento 170 graus, 119, pista livre, autorizado o pouso, pista no zero. Ele pousou no zero, qual é o controle? Livre, né? Azul 275, táxi via Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 3, boa. Polo 649, no solo ao 57, direita, solo Salvador, 121, decimal 1. 211. Próximo à esquerda, esquerda novamente para o Pá 3. Esquerda, Pá 3, 275. Alô, comandante, bom dia, agora no 649, aqui no meu canal. O 649, taxia Alfa, reporte antes do taxia Juliette. Solo Salvador, o Rio 5975, para o posto de estacionamento do Pá 3. Rio 5973, mantém a posição. Temos um ATR da Azul para ingresso nesse espaço. Mantém a posição, aguarda instruções. Na sua escuta. Pátio 3, coordenando com a equipe de solo, é para o táxi. Chamarei para o táxi, 973. Solo Salvador, é o Mike. O Mike, é o Alfa. Bom, o Salvador 1865, chame Centro Recife, 126, decimal 0, ao término 128, decimal 8. 6028, 0. Salvador, o Rio 5973. Com 4 a bordo, alterna Salvador, 4 horas e 10 de autonomia para o táxi. Confirma 3 de autonomia? 4 horas e 10. Rio 5973 autorizado táxi até o ponto espera da pista no zero via táxi Índia. No ponto espera tu chama a torre, 198 decimal 95, altímetro 1020. Gente, nível táxi até o ponto de espera da 10. Quando lá, 3895 a torre, agora 10020. Papa Romeu, Mike Serra Golf, para serviço de informação e alerta. Somos Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Agora Recife, 260, 288, obrigado, bom dia. Bom dia.